Um casal foi preso pelo Grupo de Diligências Especiais da 6ª SDP. A equipe de plantão recebeu uma denúncia de que na rua Bacalhau, número 28, no Profilor B1, um bar seria um ponto de comercialização de entorpecentes. A dona do bar, uma mulher conhecida como Nena, e seu amásio Ticão, seriam os comerciantes de cocaína. A informação foi verificada e durante a observação os policiais constataram realmente o entra e sai de indivíduos que nada compravam no estabelecimento. A denúncia levou os policiais até o banheiro, no local onde estaria escondida a droga. Foi realizada a abordagem policial, sendo a proprietária do bar, Nena, vista correndo rapidamente para o indicado banheiro. Ela foi flagrada retirando centenas de papelotes de cocaína do bolso e tentando dispensá-los no vaso sanitário. No quarto de Nena foi localizado um fundo falso, onde teriam sido encontradas mais 267 buchas de cocaína e um invólucro contendo 29 gramas da droga. Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão. Ilse Fortunato, de 47 anos, conhecida como Nena, e Dedair Ferreira Correia, 34, conhecido como Ticão. Os dois foram encaminhados à 6ª SDP junto com o material apreendido na residência e uma grande quantia de notas de R$ 2 e R$ 5 provenientes do comércio do entorpecente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.